Capítulo 9: Descobrindo sua primeira linguagem do amor. Descobrir a primeira linguagem do amor do cônjuge é essencial para você manter sempre cheio seu tanque do amor. Porém, vamos primeiramente nos certificar de que você sabe qual é a sua própria linguagem. Após conhecer assim palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir, toque físico. Algumas pessoas saberão instantaneamente a primeira linguagem tanto delas como a de seus cônjuges. Outros, porém, não terão tanta facilidade. Alguns são como Bob, de Parma Head, Rocchio, que após ouvir sobre as cinco linguagens do amor, disse-me: "Não sei não, estou em dúvida entre duas dessas linguagens, não sei onde me encaixar." "Quais delas?" perguntei. "Toque físico e palavras de afirmação", respondeu Bob. "O que você entende por toque físico?" perguntei. "Bem, principalmente sexo", Bob respondeu. Procurei sondá-lo um pouco mais por intermédio de mais perguntas. "Você não aprecia quando sua esposa passa a mão em seu cabelo, faz uma massagem em suas costas, dá-lhe beijos e abraços, mesmo fora da relação sexual?" "Eu gosto disso tudo e jamais rejeito isso. Porém, o mais importante para mim é a relação sexual. Só assim sinto que minha esposa realmente me ama." Mudando do toque físico para palavras de afirmação, perguntei: "Quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, às quais se refere?" "As palavras positivas, quando ela diz que estou bem arrumado e sou um profissional competente. Quando ela expressa apreciação pelas coisas que eu faço em casa. Quando elogio o tempo que fico com as crianças, quando diz que me ama. Todas essas coisas são realmente importantes para mim." "Você costuma ouvir esse tipo de elogio de seus pais em sua infância e juventude?" "Raramente", Bob respondeu. "O que eu sempre ouvia de meus pais eram críticas ou cobranças. Pensando bem, acho que essa foi a primeira coisa que me atraiu em Carol. Ela sempre me dizia palavras de afirmação." "Deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa. Se Carol supre suas necessidades, ou seja, se os dois tiverem relações sexuais de alta qualidade todas as vezes que você desejar, mas por outro lado ela o criticar e fazer uma série de cobranças e algumas vezes até o desprezar perante amigos, você acha que ainda se sentiria amada por ela?" "Acho que não. Sentir-me-ia atraído, profundamente magoado e deprimido." "Então lhe disse: Bob, acho que sua primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Relações sexuais são extremamente importantes para você e seu senso de intimidade com Carol. Porém, as palavras de afirmação que ela lhe diz são mais necessárias para sua parte emocional. Veja bem, se ela fosse verbalmente crítica o tempo todo, chegaria uma hora em que você não teria mais desejo de ter relações com ela, porque estaria muito magoado." Bob cometeu um erro comum a muitos outros: assumir que o toque físico é sua primeira linguagem do amor devido a um intenso desejo por sexo que possui. Para o homem, o prazer sexual tem base física, ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células dos espermas e do fluido dos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los. Portanto, o desejo sexual masculino tem raiz fisiológica. Para a mulher, entretanto, o desejo pelo sexo baseia nas emoções e não na fisiologia. Não há alguma base física que a motive ou impulsione para ter relações sexuais. O prazer feminino tem sua motivação no emocional. Se ela se sentir amada, admirada e apreciada por seu marido, então terá o desejo de ter intimidade com ele. Porém, sem a proximidade sexual, sem a proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Devido ao fato do homem possuir impulsos físicos a serem liberados em bases regulares, ele automaticamente assume que essa é sua primeira linguagem do amor. Mas, se ele não aprecia toques físicos em outros momentos que não no interlúdio sexual, essa é uma grande indicação de que o toque físico não seja sua primeira linguagem do amor. O desejo sexual é muito diferente de suas necessidades emocionais de ser amado. Isso não significa que a relação sexual não seja importante para ele. É extremamente necessária, mas apenas o relacionamento sexual não suprirá sua necessidade de ser amado. Sua esposa, da mesma forma, deverá aprender a falar sua primeira linguagem do amor. Quando a esposa fala a primeira linguagem do amor do marido e enche assim seu tanque do amor, e ele fala a primeira linguagem do amor dela, de forma que seu tanque do amor também esteja cheio, o fator sexual desse relacionamento ocorrerá de forma automática. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Após conversarmos mais um pouco, Bob refletiu e disse: "E acho que o senhor está certo. Palavras de afirmação é definitivamente minha primeira linguagem do amor. Quando ela é ríspida e crítica comigo, minha tendência é me afastar sexualmente dela e fantasiar com outra mulher. Mas quando ela diz que me admira e gosta de mim, meus desejos sexuais automaticamente se voltam para ela." Bob fizera ali em nossa breve conversa uma descoberta muito significativa. Qual é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta mais amado por seu cônjuge? O que você mais deseja? Se a resposta a essas perguntas não surge imediatamente em sua cabeça, talvez eu possa ajudar a dar uma olhada na utilização negativa das linguagens do amor. O que seu cônjuge faz ou diz ou deixa de expressar ao realizar que mais o magoa? Se, por exemplo, o que mais o aborrece forem críticas e julgamentos, então talvez sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Se a sua primeira linguagem do amor for usada de forma negativa por seu cônjuge, ou seja, se ele realizar exatamente o contrário daquilo que deveria fazer para encher seu tanque do amor, então aquela atitude machucá-lo-á mais do que a outra pessoa. Pois além de negligenciar o fato de falar sua primeira linguagem, utiliza-a como uma faca para feri-lo. Lembro-me de Mary em Kitchener, Ontário, quando me disse: "Dr. Shepman, o que mais me fere em home, meu marido, nunca levantar uma palha para me ajudar em casa. Ele assiste televisão enquanto realizo todo o trabalho. Não entendo como pode fazer isso se diz que me ama." O fato dela ficar tão magoada com Ron não a ajudar com as coisas da casa era a chave para se perceber sua primeira linguagem do amor. Formas de servir. Se você fica muito triste porque faz muito tempo que seu cônjuge não lhe dá um presente, então talvez sua primeira linguagem do amor seja receber presentes. Se sua maior dor é proveniente de que seu cônjuge raramente lhe dedica um momento de atenção, então qualidade de tempo é sua primeira linguagem do amor. Outra forma de se descobrir sua primeira linguagem do amor é olhar para o passado do seu casamento e perguntar: "O que eu mais solicitei de meu cônjuge? Aquilo que você mais requisitou é possivelmente algo que faz parte de sua linguagem do amor. Tais solicitações que provavelmente foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais são, no entanto, tentativas de assegurar o amor dele com você." Elizabeth, que mora em Maryville, Indiana, utilizou-se dessa forma para descobrir sua primeira linguagem do amor. Ela partilhou comigo ao final de uma sessão de seminário: "Ao olhar para trás, aos 10 anos de meu casamento, e perguntar a mim mesmo o que mais solicitei de Peter, minha linguagem do amor tornou-se óbvia. Tenho quase sempre requisitado dele qualidade de tempo." Repentinamente sugiro que façamos um piquenique. Passemos um fim de semana na praia, desliguemos a televisão e conversemos por pelo menos uma hora, caminhemos juntos e assim por diante. Sinto-me negligenciada e mal amada porque ele raramente aceita minhas propostas. Tenho recebido lindos presentes em meu aniversário e em ocasiões especiais, e Peter não entende porque não tenho demonstrado mais entusiasmo com ele." Fez uma pequena pausa e continuou: "Durante seu seminário surgiu uma luz no fim do túnel e nós dois percebemos isso. Durante o intervalo, meu marido pediu-me perdão por, durante todos esses anos, ter sido tão duro e resistente às minhas solicitações. Ele prometeu que as coisas serão diferentes daqui para frente e eu acredito que sim." Outra forma para seu cônjuge descobrir sua primeira linguagem do amor é observando o que você faz e diz para expressar amor a ele. Há grandes chances de que o que realiza por ele ou ela seja exatamente aquilo que gostaria que ele ou ela fizesse por você. Se porventura constantemente se utiliza de formas de servir para o seu cônjuge, talvez nem sempre essa seja a sua linguagem do amor. Se palavras de afirmação faz com que você se sinta amado, há grandes chances de que as utilize para transmitir amor ao seu cônjuge. Portanto, você pode descobrir sua própria linguagem do amor ao perguntar-se: "Como de forma consciente expresso amor ao meu cônjuge?" Mas lembre-se que essa é apenas uma possível dica para se descobrir sua linguagem do amor, não um indicador infalível. Por exemplo, o marido que aprendeu com seu pai a expressar amor à esposa através de presentes faz isso por seguir os passos de seu pai. Entretanto, receber presentes talvez não seja sua primeira linguagem. Ele simplesmente faz o que via o seu pai praticar. Dê uma parada e escreva em um papel o que, em sua opinião, é sua linguagem do amor. Depois, aliste as outras quatro em ordem de importância. São três as sugestões para se descobrir a primeira linguagem do amor. Primeiro, o que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que é mais uma magoa? O oposto a isso é provavelmente sua linguagem do amor. Segundo, o que você mais solicita de seu cônjuge? Aquilo que você mais requisita dele é provavelmente o que faz você sentir-se mais amado. Terceiro, qual a forma mais frequente de você expressar amor a seu cônjuge? Essa pode ser uma indicação de que através da mesma também se sentiria amado. Ao utilizar essas três indicações, provavelmente será possível descobrir sua primeira linguagem do amor. Se ficar em dúvida entre duas delas e achar que qualquer uma poderia ser a sua, existe a possibilidade de você ser bilíngue. Dessa forma, as coisas ficam mais fáceis para seu cônjuge. Agora ele tem duas escolhas de que ambas lhe comunicarão amor de forma mais profunda. Dois tipos de pessoa terão dificuldade em descobrir suas primeiras linguagens do amor. A primeira delas é a que mantém seu tanque do amor cheio durante longo tempo. O cônjuge expressa seu amor através de várias formas e ele não tem certeza sobre qual delas faz com que você se sinta mais amado. Ele simplesmente sabe que é amado. O segundo tipo é aquele cujo tanque do amor está vazio há tanto tempo e não se lembra mais o que o faz sentir amado. Em ambos casos, se voltarem à época em que se apaixonaram e perguntarem a si mesmo o que me atraía nele naquela época, o que ele fazia ou dizia que me motivava a querer ficar ao seu lado, se você conseguir cavucar essas reminiscências, obterá uma ideia de qual seja a sua primeira linguagem do amor. Outro método seria o de perguntar-se a si mesmo: que tipo de esposo seria melhor para mim? Se fosse possível ter um cônjuge perfeito, como ele seria? A imagem que você projetar do esposo ideal pode lhe dar alguma dica de qual seja a sua primeira linguagem do amor. Depois disso tudo, gostaria de sugerir que gastasse um pouco de tempo e escrevesse a respeito de qual acha ser sua primeira linguagem do amor. Depois, aliste as outras quatro em ordem de importância. Registre também qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor de seu cônjuge. Se desejar, relacione também as outras quatro em ordem de importância. Sente-se com sua esposa e converse sobre qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor dele. Daí diga um ao outro qual vocês acham ser as próprias linguagens do amor. Uma vez que tenham compartilhado essas informações, sugiro que brinque três vezes por semana um jogo chamado checagem de tanque. Divirtam-se da seguinte maneira: ao chegar em casa, pergunte um ao outro, em uma escala de 0 a 10, como está seu tanque do amor hoje à noite? 0 significa vazio e 10 quer dizer cheio até a boca e não há mais como colocar algo. Faça uma leitura em seu próprio tanque do amor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Seu cônjuge então deverá perguntar: o que farei para ajudar a encher? E aí você faz a sugestão, algo que gostaria que sua esposa fizesse ou dissesse naquela noite. O melhor que puder e deverá atender sua solicitação. Depois invirtam a situação e repitam o mesmo esquema de forma que ambos tenham oportunidade de ler as condições de cada tanque do amor e fazer sugestões de como encher. Se jogarem assim durante as 3 semanas, ficarão motivados a continuar de maneira informal essa sincera e prática forma de expressar amor. O marido me disse: não gostei da brincadeira do tanque do amor. Eu joguei com minha esposa, cheguei em casa e perguntei a ela em que ponto em uma escala de 0 a 10 achava-se o tanque dela naquela noite. Ela respondeu que em torno de 7. Daí perguntei-lhe de que forma poderia ajudar para que ele enchesse mais um pouco. Sabe o que ela me respondeu? A melhor coisa que você poderia fazer para mim esta noite era lavar a roupa. E ele mesmo concluiu: amor, é roupa para lavar? Não dá para entender. Então eu lhe disse: o problema é exatamente esse. Você não entende a linguagem do amor de sua esposa. Qual é a sua? Sem pestanejar, ele disse: toque físico, especialmente no campo sexual do casamento. Então, escute bem o que eu vou lhe dizer. O amor que você desfruta quando sua esposa o ama através do toque físico é o mesmo que ela sente quando lhe pede para lavar a roupa. Então, ela pode trazer toda a roupa que tiver que eu lavo já. Lavo roupa todas as noites se isso fizer com que ela se sinta tão bem. Ele gritou. Se por acaso você ainda não descobriu sua primeira linguagem do amor, faça anotações das vezes em que jogaram checagem do tanque. Quando o seu cônjuge lhe perguntar o que ele poderá fazer para encher seu tanque do amor, sua sugestão provavelmente será uma indicação de sua primeira linguagem do amor. Suas solicitações poderão ser provenientes de qualquer uma das cinco linguagens, mas a maior parte delas possivelmente virá de sua primeira linguagem do amor. Talvez alguns de vocês estejam a essa altura pensando que um casal de Zinho, Illinois Raymond e Ellen me disse. Doutor Shepman, tudo isso parece muito lindo, mas o que fazer se a primeira linguagem de nosso cônjuge for uma que não seja natural a nós dois? Falarei sobre isso no capítulo 10.